E a mais antiga entidade empresarial de Foz do Iguaçu fez aniversário. Nesta sexta-feira foram comemorados os 62 anos de fundação da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a CIF, criada em 19 de julho de 1951, na época com o objetivo de atender às reivindicações dos comerciantes locais. Ao longo de sua história, a entidade tem feito um trabalho exemplar nas questões que tratam da cidadania, ética e defesa dos interesses coletivos. Um bom exemplo disso é a atitude da CIF em levar discussões de cunho social para a mesa de debates, não só com o poder público, mas com a sociedade em si. E um dos responsáveis por esta discussão, por esta nova atitude, este novo caminho traçado pela CIF, é Rony Temp, comerciante de Foz do Iguaçu, que tem um amor especial pelos automóveis, mas principalmente por esta cidade. Bom dia, Rony, bem-vindo à CBN. Bom dia, um prazer estar aqui representando a nossa entidade. Realmente é uma satisfação fazer, comemorar mais esse aniversário, né? Uma entidade de 62 anos, Foz do Iguaçu fez 99 e a CIF tem 62, então dá para ter uma ideia de quanto trabalho já foi feito em benefício da sociedade, dos empresários, de toda a população de Foz do Iguaçu. Rony, eu acompanho muito de perto a CIF há muito tempo e um dos pontos que mais nos chama a atenção é o fato de que Foz do Iguaçu tem muitos comerciantes que sequer demonstraram interesse em participar da CIF. O porquê de alguns empresários ainda resistirem a fazer parte desta entidade que só trouxe benefícios à cidade? Essa é a nossa grande luta, gente. Eu participo mais de 14 anos lá da associação. Cada um tem um espírito de participação, né? Eu tenho esse intuito de associativismo, trabalhar em conjunto. A nossa cidade, pelas grandes diferenças das etnias de Foz do Iguaçu, que é um patrimônio cultural maravilhoso, a gente convive com muitas etnias, mas isso no associativismo acaba sendo um fator que dificulta, porque cada etnia tem uma cultura, vem de um país diferente. A gente vê por outras cidades, até aqui do oeste do Paraná, eu já morei em Cascavel, e a gente usa como exemplo hoje, um exemplo nacional de associativismo é Marechal Cândido Rondon. Uma cidade com 40 mil habitantes e eles têm 1.200 associados. Nós temos aqui quase 300 mil habitantes e agora comemoramos os 1.000 associados. Então é uma diferença muito grande. O pessoal, quando a cultura é a mesma, né, a mesma formação, o pessoal se une mais e trabalha em conjunto. Mas isso tem mudado muito aqui em Foz, a gente tem notado nos últimos anos. As entidades trabalhando em parceria, trabalhando em união, e os empresários cada vez vendo mais a vantagem em participar de uma associação como a nossa. A gente criou agora, nesses últimos anos, um monte de bastante produtos e serviços novos em benefício do associado. A gente nunca teve tantos benefícios em ser associado da CIF. Então sempre fica o nosso convite, a nossa luta para que, além do benefício no dia a dia, como convênio médico, NutriCard, treinamentos, que a gente sempre fez, mas através do Codefos, que foi uma coisa que nasceu dentro da CIF, para que as pessoas participem mais dos destinos da nossa cidade. Então, o que a gente tem visto nessas discussões, como você falou agora há pouco, que tem muita gente também participando e contribuindo para que a gente discuta o que a gente quer de Foz do Iguaçu daqui para frente. E o nosso projeto Foz 2030, que agora faz parte do nosso planejamento, do nosso trabalho, realmente convidando jovens, estudantes, empresários de todas as classes, microempreendedores e microempresários, para que venham participar com a gente e dê a sua opinião. O que você quer para a sua cidade nos próximos 10 ou 20 anos? Porque você, se não ajudar a escrever agora, não vai ter nem o direito de reclamar no futuro, porque depende de nós, né? Claro que depende da prefeitura, do estado, do governo federal, mas se o empresário, se nós não fizermos a nossa parte e não participarmos, não tem como cobrar, né? Então, eu acho que isso que a gente está vendo, essa mudança de mentalidade dos empresários de Foz, e está cada vez mais gratificante realmente trabalhar em conjunto. Você acompanhou aqui em Foz do Iguaçu muitos ciclos. Eu lembro de uma época na região da Vila Portes, onde a circulação de dinheiro ali era algo espantoso, o tempo das exportações. Isso. Mas exportações entre aspas, né? Porque criou-se uma cultura ali de burlar o sistema de fiscalização, algo que era para ser, por exemplo, destinado ao comércio exterior, vinha para fazer concorrência desleal com a própria estrutura da cidade. E esse ciclo não trouxe, e me corrijam os que tiverem prova em contrário, não trouxe benefícios nenhum para a região. Prova disso é a condição que está hoje a região do Jardim Jupira, a região da Vila Portes, que hoje só sobrevive graças a abnegados empresários que batem todos os dias um prego para tentar tapar um buraco ali. Infelizmente, algumas pessoas tiraram de Foz do Iguaçu muito dinheiro e pouco deixaram de retorno. Estou errado nessa visão? Acredito que não. Eu tô, agora, nesse ano, estou fazendo aniversário, faz 20 anos em Foz do Iguaçu. Cheguei aqui em 93, inclusive a gente instalou nossa loja pequena aqui no centro da cidade. O pessoal falava, pô, Rony, você está instalando a tua empresa no lugar errado, você tem que instalar lá na Vila Portes, justamente por esse movimento que tinha na época. Como eu vim de Cascavel, a formação nossa não tinha conhecimento desse tipo de negócio. Procuramos trabalhar da nossa forma e, felizmente, né, infelizmente para os outros, a história provou que realmente aquele movimento era uma coisa, não era normal. Tanto que a gente, trabalhando pela CIF, batalhou muito nesses anos em prol da legalidade, né, não que todo mundo que trabalha naquele local seja legal, mas as empresas que sobraram hoje trabalham na legalidade, fazendo a exportação normal, e realmente aquele ciclo de exportação, entre aspas, acabou e não se formou uma economia estável daquele ciclo de negócio. E infelizmente, tudo acabou e hoje... Até se ressentiam alguns empresários de participarem desse movimento de associativismo. Exatamente. Que se fortaleceu aqui no centro de Foz do Iguaçu. E a sua visão como empresário deste rumo que Foz do Iguaçu está tomando hoje, nós que acompanhamos aí o turismo tendo alavancado suas gerações de emprego nos últimos 10 anos, a preparação de muita mão de obra que ainda falta, a CIF está contribuindo em quê para a geração desta mão de obra, que não só o comércio, mas também o hoteleiro, o pessoal que trabalha na área de atividades turísticas precisa? O que tem acontecido ultimamente, que é muito positivo, é a profissionalização de todos os setores. O turismo mostrou isso, né? O trabalho planejado com mídia mundial, fazendo realmente um planejamento a longo prazo. E a gente tem notado que o crescimento da visitação de turistas ano a ano, em torno aí de 10% ou mais, isso é fantástico. Os investimentos que estão acontecendo em toda a hotelaria, essa parte realmente tá de vento em popa e só vai continuar porque foi montado um planejamento nisso. E o que está sendo feito na área do comércio e indústria é a mesma coisa. Através do Codefós, os núcleos empresariais que a CIF promove, é isso que respondendo a tua pergunta, onde o pessoal trabalha unido, buscando resolver seus problemas, buscar treinamento em conjunto, diminuir os custos desse trabalho de parceria, realmente, trazendo o pessoal de fora, a parte das indústrias, por mais que sejam indústrias pequenas, mas a gente tem notado o crescimento e a mudança na mentalidade do empresário em cada vez mais profissionalizar a sua empresa e fazer isso com muita garantia de que no futuro vai ter um retorno para isso, e com certeza a gente tem notado os empregos nessa área cada vez aumentarem mais. Uma percepção particular minha é que a CIF tem se preocupado em preparar não só o empregado do comércio, mas também o empresário. É fundamental. O que a gente mais ouvia, né, nos treinamentos no passado, a gente fazia treinamentos para os empregados e eles diziam lá para a gente, eu gostaria que o meu patrão estivesse aqui e ouvisse isso, porque às vezes o empregado chega de volta na empresa e não conseguia implantar as mudanças que a empresa necessitava. E isso tem modificado. Os empresários têm participado cada vez mais como forma de sobrevivência, né? Realmente, quem não fizer isso na sua empresa, a gente infelizmente vê que não vai ter futuro. Então, essa profissionalização que eu comentei está sendo maior, filhos dos antigos empresários fazendo faculdade em Foz do Iguaçu, se formando, assumindo as empresas com uma mentalidade nova. Já visto, estamos lá com o núcleo do jovem empreendedor, onde é os filhos dos empresários, como meu filho participa. Então, já vindo com uma mentalidade nova, que, nascidos em Foz, formados em Foz, querendo ficar em Foz do Iguaçu e projetando a sua empresa para o futuro cada vez melhor. É isso que a gente tem realmente visto, acompanhado, e isso nos dá muita certeza do futuro também da indústria e do comércio, assim como está acontecendo no turismo, cada vez melhorando mais com a profissionalização. Rony, são 11 horas e 18 minutos, não precisa de intervalo ainda não, né? Então tá, deixa eu puxar um assunto aqui que muita gente se ressentiu da ACIF ter partido para o ramo da política, por exemplo. Ah, é uma associação de comerciantes, tem que ser apolítico. De repente a ACIF tomou as rédeas da situação e podemos dizer que definiu posições que mudaram a linha política de Foz do Iguaçu, que deu uma nova direção para que o empresário se preocupasse com a sua atitude em relação a se manter distante da política e deu a ele a visão de que a política é o dia a dia dele. Exatamente. Teu comentário, realmente, a CIF não pode se privar, não pode se privar das discussões que acontecem no dia a dia. A política é o que define o futuro da cidade. A CIF não tem partido político, nosso partido é Foz do Iguaçu. Essa é independente a parte do prefeito que está ou não. A nossa política é política de Estado, né? A gente tenta planejar a cidade ou discutir a nossa cidade do que queremos para frente. E os políticos que vierem, tanto vereadores como prefeitos, a gente busca um entendimento para que eles sigam realmente a linha que a comunidade quer, né? Por isso que a gente chama as empresas, os empresários para participarem dessa discussão. Depois que a comunidade definir o que ela quer para a sua cidade, fica muito mais fácil até para o político que entrar atender essas demandas. Isso foi também a luta pela eleição de deputados, né? Nossa luta de vote por Foz do Iguaçu, para que as pessoas votem em candidatos de Foz do Iguaçu viáveis, né? E não é que os candidatos de fora não sejam importantes também. O paraquedista. É, mas tem muita gente que vem, busca o voto e não aparece mais nos próximos 4 anos. Então, a CIF tem participado da política dessa forma. Tanto que agora no CODEFOS foi criado a Câmara Técnica de Assuntos Comunitários, onde busca justamente isso aí. As pessoas que queiram participar disso, a nossa batalha é apartidária, né? A gente depende dos partidos para eleger seus candidatos, mas a luta da CIF realmente é pela política de resultados. E a gente tem visto aí no Brasil inteiro a população indo para as ruas, participando. Isso é política também, né? Eu acho que cada um da sua forma. Então a gente, dessa forma, busca contribuir com o futuro de Foz, participando da política, discutindo com os vereadores, com o prefeito, com os secretários, o que a gente gostaria que eles fizessem por nossa cidade. Há muito tempo eu não ouvia a expressão forças vivas do município. Depois de um certo tempo, isso passou a se tornar língua corrente e a CIF tem resgatado isso. Que respostas os políticos sabatinados na CIF têm dado à comunidade iguaçuense do ponto de vista do empresário? Bom, primeiro o compromisso, né, desses candidatos, os candidatos que foram candidatos a deputado estadual e federal na última campanha, levaram de nós um pedido que lutassem pelas 18 bandeiras, na época eram 18 bandeiras que a comunidade queria para Foz do Iguaçu. Nesse momento a gente tem o deputado professor Sérgio exercendo o mandato de deputado federal. Com certeza ele está sempre nos ouvindo, buscando atender a nossos pedidos. E essa é uma cobrança que vai ser feita daqui para frente sempre, né? Do prefeito também, o Reni Pereira, nesse momento, junto com a secretária a Ivone Barufaldi, que saiu de dentro da CIF, ela era da minha gestão, ela era do Conselho Superior, tem nos ouvido bastante, a gente tem trabalhado em conjunto com o CODEFOS, para que os projetos realmente que a gente discutia no passado e agora sejam executados. Então a gente busca realmente esses resultados, estando cada vez mais próximo das pessoas que foram eleitas, para que elas consigam, dentro da sua gestão, atender as demandas que a comunidade tem pedido. Eu acho que isso é a forma que a gente tem de participar. Na eleição, realmente, cada pessoa tem seu partido. Dentro da própria CIF, na última eleição, tinham pessoas que torciam para um lado e para o outro, né, dos dois lados. Depois de vencida a eleição, a gente busca se aproximar do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, para que eles consigam trabalhar em conjunto com as demandas da sociedade. Essa é a nossa forma de trabalhar com a política. Agora, como cidadão e como dirigente de um clube de pensadores na cidade, qual é o seu ponto de vista em relação, por exemplo, aos candidatos? Se propuseram a defender a cidade durante um período de eleição, não foram eleitos ou foram eleitos. Vamos nos ater aos que não foram eleitos. Eles somem do cenário e depois, só em época de eleição, eles voltam a buscar o seu espaço, entre aspas, na sociedade. Não é um pouco difícil de se entender esse conceito? Porque se o cidadão se propõe a ser político, eu, no meu entender, ele se propõe a defender a cidade, independente da condição de ter ou não um cargo. Exato, exato. Que visão dá para se ter? A gente sente muita falta desses candidatos nesse momento. Agora nós estamos num período que não tem eleição. Entre safra. Nós continuamos trabalhando sempre lá. Eu estou há 14 anos, toda segunda-feira, né? Eu me sinto muito bem, porque a gente sabe que isso dá retorno. Mas tem essas pessoas que vêm por um ano e daí por 4 anos somem. Mas aí a própria comunidade, eu acho que vai fazendo essa seleção. Porque na hora de votar, isso que a gente quer, o voto consciente, realmente que as pessoas, na hora de votar, analisem, eu sempre falo para analisar o perfil do candidato. A própria mídia, vocês ajudam a pôr em evidência as pessoas que estão trabalhando por Foz do Iguaçu, os políticos que estão trabalhando por Foz do Iguaçu, todo o período, não só no período eleitoral. Eu acho que essa é a nossa grande missão na próxima eleição. No ano que vem tem eleição de novo, né? Vários candidatos vão sair de novo, a estadual, a federal, muitos não viáveis, né? Não são viáveis, isso que nos deixa triste. O candidato sai pelo partido, pela legenda do estado, rouba votos de candidatos viáveis, por isso que a gente hoje praticamente não tem candidatos eleitos. Cascavel é um exemplo disso, elegeu aí 4 ou 5 federais e 4 estaduais, trabalha muito mais eficientemente nessa área. Então, eu acho que essa é a missão nossa desse ano até o ano que vem, trabalhar junto com os partidos, realmente para que cada partido lance candidatos viáveis, que tenham potencial de se eleger. A gente não tem como não ter dois, no mínimo os 2 deputados federais ou 2 estaduais. Até para ser uma disputa saudável. Exatamente, né? Claro, dos dois lados, sempre do lado que for, né, do partido que for, a gente, citando, não temos partido. Nosso partido é que Foz seja o realmente a cidade e seja representada. A gente vê o trabalho que o professor Sérgio está fazendo, como é importante ter um representante, várias questões, a PEC 37, agora outro dia teve uma votação sobre o Fundo de Garantia lá, uma multa do Fundo de Garantia que os empresários pediram. Como é gratificante a gente pedir o apoio, o deputado votar a favor da gente e esse resultado aconteceu. Dois pedidos nossos foram aprovados lá, então a PEC foi rejeitada, né? Eu dando força ao Ministério Público, e essa multa do Fundo de Garantia de 10% na hora da demissão foi extinta, o que vem beneficiar os empresários. Então, como é bom, bom que fosse 3 candidatos, 3 deputados federais ou 2 estaduais, para a gente ter os nossos pleitos pedidos e retornados para a comunidade. A gente torce aí para o ano que vem que isso aconteça. Para encerrarmos, Rony, 62 anos de ACIF. Quais os planos para os próximos 62? Ah, tem muitos, né? A gente está trabalhando bastante. A nossa sede própria já está em andamento. Nesse momento, a gente está vendendo o prédio Edifício Moiru. Com a verba da venda desses 68 apartamentos, a gente vai construir nossa sede de 3.770 metros quadrados ali no mesmo local da ACIF. Vamos comemorar esse nosso aniversário agora, dia 17 de agosto, no Baile do Empresário, junto com a OAB e a Associação dos Engenheiros, lá no Rafaim Palace. Convidamos todo mundo a participar com a gente nessa grande comemoração desse aniversário. E o Codefós, hoje, é a nossa grande meta, né, de fomentar para que cada vez mais a cidade participe, discuta seus rumos. A associação também, agora com mais de 1000 associados, sempre buscando benefícios para o associado fazer parte. É praticamente impossível que um empresário hoje não ligue na CIF com qualquer um dos benefícios de um plano de saúde diferenciado, da lista de tabela dos juros diferenciados que tem no Sicoob. Qualquer um desses benefícios você paga a mensalidade, que é muito baixa. Então a gente convida todos a participarem, nos ajudarem para a gente realmente escrever o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Quanto mais gente participar, mais força a associação tem, mais poder a gente tem junto aos órgãos públicos, à prefeitura, para fazer jus realmente aos pedidos que o empresário precisa. Só para reforçar aqui uma fala tua no começo, criticar é fácil. Mas colaborar está muito mais difícil. Mas é a mentalidade realmente, mas a gente nota que isso está mudando, cada vez mais as pessoas estão se unindo a gente, acho que a gente tem um futuro muito bom pela frente e nos próximos 62 anos. Muito sucesso para vocês e muito obrigado por sua participação, agradecendo. E vamos conversar mais em breve a respeito do Baile do Empresário, né? Com certeza, dia 17 de agosto.